nasce na minha terra. Quando o sol nasce na minha terra, cai um branco rompendo o azul, faz o caminhar. O caminho é longo, mas eu sou caminhante. Meu olhar só sabe olhar adiante. O caminho Depois edita. Bom, Está. Relaxa.